коллега из Казахстана за презентацию. Очень смазанный уровень, пригласил на ЛС, просто двойной выпуск. Thank you. está falando com você. Foi sentado no ônibus na ilha. Cuidado, mas olha. Autoridade, está sendo isso. Duas vezes estão mais ou menos para o estudo das artérias que estão usando. Salvador, muito boa noite, voo 1172, seu resultado da 6 a 10. Voo 1172, tem legal no 01, derivado por 10, resultado. Seu resultado por 10, voo 1172, seu resultado. Alfa de S2, foram dois riscos. pelo serviço, foi uma noite e uma nova aqui. Thank you.

03, ele está pela radial 270 do VL Salvador. Deployment gets right and fly up to the edge. Excelente.